Ufa. Gael Leda, Bridge, preso 612. Na posição 8, Chanel. Correto, portão 8, chama pronto, prospecto acionamento, Chanel 6259. Chamará pronto. 1884, muito boa noite, check trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 089. 884, baixado e travado, uma milha do externo. Bono 776, Juliette, posição 03. Juliette 03, o Bono 776. Tran 3197 para o táxi com 104 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 50. Tran 3197, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118, decimal meia, dúzia, o ajuste no 07, bom voo. Ajuste no 07, prezado táxi via Pátio Índia e Alfa, chamando lá 1186, Torre, prezado, boa noite. Bom, 1884, solo 09, livre direita, chame solo, 121, decimal 9. 219, ligando à direita. Solo, voo 1884, livrou. Alugou 1884. Taxia via Alfa, reportando seu taxa Juliette para ingresso. Gente, pela Alfa, antes da Juliette para ingresso, 1884. O Gol no 884, Mirassol Juliette, posição 09. Juliette 09, o Gol no 884. Boa noite, é o TRAN 3197, no ponto de espera da 10, está pronto para ingresso. 3197, boa noite, a linha E da Copa, pistão 10, vento 170 graus, 06 noite. A linha decola na 10, TRAN 3197. Decolada 15, chame controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, TRAN 3197, cruza 1700. Boa noite, TRAN 3197, contato radar, saída da EO. Boa noite, TRIP 5218, transferência. Boa noite, TRIP 5218, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado final ILS da pista 10, reporte no localizador. 5218. 7, Dael. Posição Dael, 3197. Dael, obrigado. Controle de Salvador, web 6722, está cruzando 210 para o 150, informação ativa. 6722, chegada a Mare, desce nível 050. Descendo ao 050, na chegada Mare. Confirmando ao número 2 na aproximação. Estou, número 1 agora. Exatamente 35 milhas para a cabeceira dessa. Ok, a gente está 69 milhas de Salvador, possibilidade de estar para o EDTAP? O EDTAP está livre, reduções a critério, 6728. Muito obrigado, para o EDTAP, velho. Chama Centro Recife, chama 251. 251, obrigado, uma boa noite. Salvador, Salvador 35298, estabilizado, avistando. 35298, completa, final, chama Torre 1186. 3298, grato. Salvador, boa noite, o TAR 3603, informação Vitor, pronto para cópia Guarulhos. 017, autorizado em ILS, aposto estabilizado. 2000 pés, 1017, informar estabilizado. Perfil da saída. Nael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5536 no transcondo. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita, saída da AEL, pós-leda, pós-bridge, abertura 16, conforme o plano. Controle 120 decimal 8, transponder 5536, está na posição 612, está na 3603. Correto, portão 612, chama pronto, está na 3603. Agora 5298 baixar travado. Gente, 5298, autorizado post, então agora. 5298. Start, gate number 8, Ocean 6259. Ocean S 6259 cleared for up and push report ready for taxi. Call you back when ready for taxi. Salvador, boa noite, Alta 3662, cruzando o nível, cruzou 180 para o Springol, 50 com vocês. Alta 3662, usando a identificação, desce para 3000 pés, QNH 10 no 7, chegada a Mari. 3000 pés, 10 no 7, chegada a Mari, 3662. Salvador 3662, por cidade de Waitap. Autoridade. Waitap, obrigado. Boa noite. 1885. Bruno 885, boa noite, informação em curso ao Vitor, Guarulhos 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Após da El voa posição Leda, após Leda voa Bridge, onde intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5540 no transponder. Aqui autorizado 360, decola da pista 1-0 com curva direita, da El, Leda, Bridge, a saída, até interceptar Pesulu 1-6. Controle de saída 1208, transponder 5540. Correto, confirma o portão, 03? 09. Ciente no 9, chama pronto para o inspecionamento, gol no 885. Chamarei. Cliente 529, solo 6-1-9, direita, sendo solo 1-2-1-2-1-9. Direita, solo 2-1-9. 1-2-6, vou pôr. 18-6, grava. Pessoal, andou muito boa, WebJet 6728, faz foi pra você, não. Via Alfa e mantém a posição entre o TEC 3 bilhete, aguardando para ingresso. Pela Alfa, mantendo a posição, aguardando para ingresso. Contact, we have 97, people board, and 5 hour endurance, alternate, it's gonna be Galeão, Ocean 6259. Ocean 6259, clear text by Amen Apron, after TEC 3 India, and Alfa, to hold point 1110. Hold point tower 118.6, Q1H1017. Yes, the via May April, India Alpha, wind hold shot 1810, and the car 1186, and the Queen 810017, Ocean 6259. Salvador, boa noite, ao gol no 6103, tem a gente da informação Victor para Brasília. 613, boa noite, formação Victor confere, Brasília 360, só um instantinho, cópia, prepare a Arbor, Elefa aguardando. Arbor, Elefa aguardando o voo, 1613. O trip 5298, após a passagem do Airbus da Oceané, ingresso a Juliette, remota 1-3. Aguarda a passagem do Oceané, tá, remota 1-3, o trip 5298. Pronto, cópia. Pronto, cópia, vou no 613. Motorizado Brasília, nível 360. Decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0.8 e aciona 5537 no transponder. 360, nível, a saída Arbor, transição Elefa. Decola da 1-0 com curva direita, Pesulu 1-7, depois conforme o rato do plano de voo, 1-2-0.8 ao controle, 37 ao transponder, gol no meio, 1-3. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, gol no meio, 1-3. Camarada nessa, pronto, gol no meio, 1-3. Portão 3603 para o inspecionamento, portão 62. Portão 3603, coordenando com a equipe de solo após a passagem da TR da tripla retaguarda, autorizado, reporta ataque. Após a TR da tripla autorizado, tá? 3603. Nove 6722, 1 solo 36, livre de